Vovozão Tropical, volume 7. Produzindo os melhores CDs do Pará. Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Você me falou que não acreditava que eu sempre tava só. Esse papo sobre mim não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você. Dizer que existe alguém paquerando a mim. Até parece que eu não presto. Você joga tudo em mim. É melhor você acreditar. Uou, eu amo você, meu amor. Não dá. A batida é forte. Não dá pra perceber. Meu amor sempre será só teu. Será que ficou quero te perder. Meu corpo sente a falta de você. Calcinha preta. Não sei por que você fugiu de mim. Estou desesperado, vê se volta. Juro que vou te fazer feliz. Amor, eu juro. Quero saber se você vai voltar pra mim. Prometo não fazer você sofrer. Plantar um pouco desse amor no seu jardim, pra nunca mais você me esquecer. Será?

um beijo e a galera perceber. Se ela der um fora em você, chama a Patricinha pra dançar. Ao som do forró saborear. Um beijo e a galera perceber. Se ela der um fora em você. Forró, forró, forró. Saborear. Patricinha pra dançar, chama, chama. Junto com o forró saborear. Um beijo e a galera perceber. Se ela der um fora em você, chama a Patricinha pra dançar. Chama, chama. Ao som do forró saborear. Um beijo e a galera perceber. Se ela der um fora em você. DJ Remix, manda ver! Me ajude a voltar a viver. Estou aqui tão perto, me arremate pra você. Calcinha preta, vivo! Volume 9. E mixagens DJ Rian Mix, o espetacular. Sabe que Brasil. Paraíso, eu parei de viver.

tudo que vejo faz lembrar você. Espero um outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu rosto é feito um temporal. Tão feliz, eu juro, eu não sabia que nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Vai passando e tudo é tão igual. O pranto do meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga, é o pão de cada dia. Eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia que nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti, que não sei onde está. Se não tivesse teu, era tão feliz. Saboria volume 4. Amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim. Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal. Jorro, sai pra lá, cara de pau. Jorro, sai pra lá, cara de pau. Você só quer Forró, forró, forró, forró. você só quer me pegar. E crau, crau, ele chega de mansinho, diz que é meu amigo e só quer me ajudar. É um tremido gavião, me te dá garanhão, só quer me traçar. Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim. Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim. Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal. Show, sai pra lá, cara de pau. Show, sai pra lá, cara de pau. Ele só quer me pegar e crau, crau. Show, sai pra lá, cara de pau. Ele só quer me pegar e crau. DJ Rian Mix, o DJ Show do Pará. A primeira vez que eu te vi, pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei, apaixonei, senti que era amor de verdade. Me apaixonei quando eu vi os teus lindos olhos brilhando em outra direção me olhando, e eu não resistia pra você. Me apavorei quando vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo, indo. Chorei sem querer quando vi mais ia te ter. Chorei sem querer, e eu sem uma chance pra dizer o quanto estava apaixonado por você. Essa chama ainda queima a esperança. Eu só sei que a saudade ainda queima o coração. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Está feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Todo dia é o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Mal contada, não me sai do pensamento. Eu me sei que foi desculpa, teve alguém em meu lugar. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Estou feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. O mundo do forró é paixão demais. É o mesmo dia, toda hora é qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor? Sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu pensei que foi desculpa ter alguém em meu lugar. começar, amor. Estou feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Meus parabéns agora, que feliz aniversário, amor. Estou feliz agora, depois que tudo acabou. Depois que tudo acabou. Porra, rata, chinela. Mais uma noite que vem e eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco de amor quase louco. Espero e ela não vem. E toda noite é assim. Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão minha rasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate o toco, bate a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, chuta o pau da barraca e deixa o coração de lado. É o forró, raça chinela. Já pedi meu coração. Pra sair dessa ilusão, levantar a